A gente está abrindo o microfone, não tem uma pergunta específica, é para dar voz mesmo à causa, às expectativas, aos anseios, né? Da causa indígena, né? E hoje é tão importante falar sobre isso, e sobretudo da visibilidade, né? Isso pra, não só aqui para a sociedade brasileira, mas para o exterior, para que a gente consiga. A gente está nessa causa solidária, você, tudo isso que está acontecendo, e querendo ampliar esse movimento, querendo dar voz para que chegue a outros lugares e que, né, que seja possível ter mais apoio a tudo isso que está acontecendo hoje aqui no Brasil, né, em relação a essa luta, né, que é tão importante. Aí é livre para falar. Seja desse movimento aqui hoje, seja da luta histórica, seja de questões de dificuldades políticas, preconceitos, a questão ambiental, quais são os desejos, os anseios políticos também, ou culturais ou ambientais, está aberto. O microfone está aberto para a gente não estar fazendo uma pergunta específica. Acho que é o da voz. Eu vou me apresentar. Meu nome é Kutiara, eu sou do povo Terena, do interior de São Paulo. A Linéia é minha filha. O que o povo indígena está vivendo hoje é um momento de luta, de luxo. Nós estamos na espiritualidade desde ontem e ainda continua. É muito, para nós, povos indígenas, é uma guerra que nós estamos enfrentando. Nós só queremos ter um espaço para dar continuidade à nossa geração. E o governo, ele vem de encontro com os povos indígenas para tentar acabar com isso. Isso para nós é muito dolorido, porque ele quer dizimar os povos indígenas. É um governo genocida. Não só os povos indígenas, mas toda a sociedade vem sofrendo com isso. Nós somos povo de resistência, de luta. Nós estamos numa guerra, uma luta travada. Não está sendo fácil, não está. Então a gente tem buscado a espiritualidade para nos manter firme aqui, nesse movimento. Está sendo um movimento de espiritualidade. Estação de ancestralidade para a gente encontrar forças. Porque não está sendo fácil. A nossa luta, a luta da mulher indígena, que hoje está tendo voz nesse movimento, a mulher indígena. Isso para nós é muito importante. Mais espaços dentro da comunidade, na política, para que a gente venha defender o nosso povo. Porque o nosso povo está sendo massacrado. A gente saiu agora de volta de uma reunião e lá a gente está. A gente não dormiu essa noite porque algo incomodou muito a gente. A gente ficamos, nós, as meninas e os meninos dormiram, os guerreiros que veio com a gente, né? Aí a gente teve uma reunião antes disso entre nós lá. Foi uma reunião assim que a gente pensou que ia durar uns 15 minutos, mas foi até meia-noite. Aí onde a gente estava lembrando que bem lá atrás. Na infância nossa, o nosso avô, ele tomava o chimarrão dele, acendia aquela fogueira para tomar o chimarrão. E a gente sentava na beirada daquele fogo e ele falava para a gente que um dia ia chegar esse dia que está chegando hoje. Só que a gente não tinha noção como ia ser. É que a gente está muito. Sendo um dia muito difícil mesmo pra gente hoje, como mulher, como mãe, como avó, porque nós estamos tendo Eu fiquei ali na reunião todo momento, chorando, eu pedi para elas participarem, porque eu queria ficar de fora hoje. Aí eu comecei a lembrar, nós estamos aqui nessa luta. E nosso povo está lá nas nossas comunidades. Eu sei que eles estão preocupados, eles estão vendo pelas redes sociais tudo que está acontecendo, mas eles ligam para a gente, mas a gente não fica falando como está. Mas aí é uma questão que eu fiquei lá, falei, meu Deus, se eles estão fazendo isso com nós aqui, imagina o que eles não podem fazer com o nosso povo que estão lá. Então, a gente, que nem o pajé falou pra gente ontem, vocês estão muito, vocês estão divididos, vocês se preocupam aqui e se preocupam lá. Porque lá a gente tem as senhoras, temos criança, temos jovem, e eu tenho certeza, com tudo que eles estão vendo, eles queriam estar aqui junto com a gente. Mas, voltando lá atrás, novamente, quando meu avô falava, contava essa história pra gente, a gente falava assim, não, acho que o vovô nosso ainda tá pisando, será, né? Mas realmente, hoje, depois de ver tudo isso acontecendo, que a gente vê que os nossos avós já estavam nos preparando para isso, para essa batalha, para essa luta que a gente tem. Um governo que está aí, ele não está pensando em ninguém, ele está aí só para... Ele está querendo exterminar o nosso povo. Eu falo povo em geral, tanto indígena, tanto não indígena. Porque é sofrimento demais. Ô, minha mulher, manda esse dinheiro com urgência aqui. Esse cara que está me dando pressão. Hoje eu peguei a marcha das mulheres, né? Nós íamos sair daqui em marcha. Não vamos poder ir porque tem pessoas que pronta para nos atacar. Então acharam melhor a gente ficar aqui no acampamento, preservar aqui as mulheres, porque hoje, como é um encontro de mulheres, a marcha das mulheres indígenas, tem muitas mulheres, tem muitas crianças, tem mulheres grávidas, então acharam melhor a gente ficar aqui em espiritualidade, né? Buscar os nossos, colocar as nossas redes, os nossos cânticos, ficar em espiritualidade. Porque é um momento muito difícil que nós estamos vivendo. Muito difícil. E a gente se entristece porque querem calar a nossa voz. A intenção do governo é calar a voz do povo indígena. Não só do povo indígena, como toda a sociedade que vem sofrendo com tudo isso. O povo está sendo massacrado. Isso é muito, para nós é muito dolorido, é muito triste isso. Eu fiquei tão emocionada quando me apresentei. Eu sou a Irineia Terena, do estado de São Paulo. Eu moro na aldeia Tereguá, que eu falo sempre que a nossa aldeia é mundialista. Lá eu não sou terena, lá eu sou um pouco terena, eu sou guarani, eu sou fengueiro, porque a gente tem esse convosco de famílias que moram lá na nossa aldeia. Mas é... Olha, hoje... É difícil, a gente O povo indígena, ele tá lutando para sobreviver. Houve muitas mudanças, né? Inclusive das comunidades indígenas. Então, a gente tem lutado para manter essa cultura viva. Manter o nosso povo vivo. É difícil, porque com todas as mudanças, a geração que está vindo hoje, uma geração diferente. Não é como no meu tempo, como no tempo da Irineia, que a gente tinha o nosso avô. A gente sentava em volta da fogueira, ficava ouvindo histórias, né, que a gente participava das rezas, dos cânticos. Hoje tem essa... É difícil lidar com isso, com essa nova geração que está junto. Então a gente tem lutado muito para fortalecer a nossa cultura. As mulheres têm ganhado espaço dentro da comunidade, dentro da sociedade, nas faculdades. Elas têm ocupado esse espaço. Para nós isso é muito importante. Mas a nossa luta está muito grande com esse governo. preconceito que a gente já sofre no dia a dia, a gente já sofre esse preconceito. 521 anos sofrendo preconceito. O povo indígena não tem direito de ter voz, o povo indígena não tem direito de ter uma casa boa, não pode ter um carro, porque se tiver já não deixa de ser indígena. É muito triste a gente ouvir isso. O povo indígena pode ocupar qualquer espaço como qualquer outra pessoa. É o direito dele, né, de manter a cultura dele, manter. Se ele quer ficar ali naquela terra, por que que vai tirar ele dali? É o direito dele de ficar ali, de continuar a geração dele, de praticar a cultura dele. Por que modificar aquele povo? Querer inserir o capitalismo dentro das comunidades indígenas, pra quê? Isso é muito triste, isso dói em nós. Uma sociedade que não compreende a diversidade do povo indígena, um governo que não compreende, que não ouve a voz do povo indígena.